26251, airborne at 42. Call north of Auto Departure 120.8, have a nice trip, sir. Roger, now Salvador Departure 120.8, Airborne 6251, have a nice one, sir. Salvador Departure, good evening, Airborne 6251, Airborne crossing now 1500. 6251, Roger, ready contact, procedures clear, direct to leader position. Roger, now fly direct to leader position on 6251. Para o táxi, o TAM 3601, 164, 350 Galeão. Autorizado táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste no 02, TAM 3601. 10 02, autorizado táxi via pátio, Índia, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem, TAM 3601. Webjet Whisky Juliet November é autorizado para seguir até o portão 08, reporta ao término, Whisky Juliet November. November 08, Postalante. NMA251 no controle. Correto. 6251, count off center 1251, accept good morning. 1251, Oceanair, 6251. Thank you, have a nice one. Salvador, objeto 5717, paciente da Juliette, pronto da cópia 340, Galeão. Ciente 340, Galeão, já aprovado, aguarda a cópia no portão 03, web 5717. Aguardando cópia 5717. Salvador, o TAN 3601, ponto espera da 10, pronto. TAN 3601, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 3 nós. Alinhe e decola da 10, TAN 3601. Torre Salvador, muito bom dia, 5896 da web. Para cópia com fim 340, Juliette. Ciente 340 com fins, é o número 2 para cópia, portão 01 na guarda, web 5896. Aguardando, 5896 web. Whiskey Juliette November estacionada gate 8. Obrigado, bom dia. Gente, Whiskey Juliette November, bom dia. Então 3601 da cola 53, controle agora em 120 decimal 8, bom voo. 208, boa, tá 3601. Webjet 5717, cópia. Vamos pra cópia, 5717. Autorizado Galeão, nível 340, via rota conforme o plano de voo. Apesulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem da 10 após primeira curva à direita. Realiza perfil da subida da El, Leda, após Leda direto Bridge. Frequência do controle 120, décima 8, aciona 5430. Cruzado Galeão no 340 pela Apesulu 10, após ESMAP, ESMAP e Lúvito. Depois de Barbacena, decolada 10, curva direita, na saída da El, Leda, direto Bridge, e controle 1208, transponder 5430, 5717. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, web 5717. Chamada pronto, portão 03, 5717. Webjet 5896, cópia. 5896, pronto. Autorizado com fins, o nível 340, via rota conforme o plano de voo, Apesulu 16, decolagem da 10 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge, frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5432. Eita, autorizado com fins, 340, sai da El, Leda Bridge. Decolão da 10, curva direita, Apesulu 16, 5432, nosso transponder com 28, controle web 5896 na 01. Correto, 120, décima 8, portão 01, chama pronto, 5896 da web. Vai chamar 5896. cheguei em 601, não cheguei agora sendo o Recife em 125, Uno, bom dia. 25? Décima Uno. 25, Uno, tá 3601, bom dia. Torre Salvador, objeto 5717 na posição 3, está pronto para pushback e acionamento. Autorizado, objeto 5717, chama pronto para o táxi. Torre Salvador, objeto 5717. Autorizado, objeto 5717, chama pronto para o táxi. Autorizado, chamada pronto para o táxi, 5717. Salvador, bom dia, 7749, informação direta.